No próximo sábado, dia 15 de junho, será realizado um bingo beneficente em prol da menina Isadora da Costa, que é portadora de cardiopatia congênita. Para sabermos mais detalhes sobre esse evento, vamos conversar agora com a Ana Paula da Costa, que é mãe da menina Isadora. Ana Paula, tudo preparado para esse bingo, para arrecadar fundos para ajudar a sua filha? Tá tudo certo, sim. Graças a Deus eu ganhei bastante ajuda, todo mundo está me ajudando. Eu só queria pedir a colaboração de todos que comparecessem lá no dia, para me dar essa ajuda. A Isadora, a gente ganhou um diagnóstico dela agora faz 2 meses e meio, que a gente descobriu que ela é assim. Na verdade, ela nasceu com a doença, mas por uma negligência médica, um erro, na verdade um esquecimento, não diagnosticaram antes. Ana, só nos fala mais sobre esse problema, que é cardiopatia congênita, qual a sua filha nasceu. É uma má formação no coração, ela não evolui crescimento, se alimenta muito bem, não anda, não fala, o coração todo traz um atraso para a vida dela. Ela é abaixo do peso, ela precisa de medicamento controlado, uso contínuo do captopril e a furosemida. Ela toma também 5 doses de palivizumab, que é uma vacina muito cara. Ela chega na faixa de R$7.000 e a gente está apelando, na verdade, para ganhar isso. Ganhamos a primeira dose, agora os próximos meses a gente tem que correr atrás também, passar peso, tudo para ela. Mas é uma doença, assim, misteriosa. Ela é silenciosa, na verdade. E a qualquer momento, assim, a gente sabe que o coraçãozinho pode parar de bater, mas se a gente tiver força e garra de ir atrás, a gente não perde, sabe? Que idade que ela tem? 1 ano e 4 meses. E ela tem uma vida aparentemente normal? Ela consegue dormir, consegue se alimentar? Olha, aos olhos de Deus e de quem reconhece, ela tem uma vida normal. Ela se alimenta, ela brinca pouco, ela não desenvolve como as outras crianças. Ela tem um atraso de aprendizado. E você está recebendo alguma ajuda do poder público? Ainda não. Só o transporte mesmo. O remédio a gente ganha doação ou compra. Um amigo da família agora doou aparelho de pressão, um oxigênio e o aparelho de oxigênio, que é um nebulizador especial. Ele doou 10 sessões de fisioterapia, pagou no valor de R$700, que eu fui atrás da secretaria e não consegui resposta. A gente ganha só de doação mesmo dos amigos. Ana Paula, e ela se alimenta com alimentos normais ou tem que ter um alimento específico? Não, é tudo alimento normal. Ela adora agrião, fruta, verdura é o que ela mais gosta. A Isadora, ela não tem aquela mania de toda criança não comer uma fruta, não comer uma verdura. Ela se alimenta super bem. E ela consegue já andar ou não consegue ainda? Não, ela não anda. Ela até está fazendo fisioterapia ali na Interage, no bairro 7, porque ela não tem uma autoconfiança ainda de andar. Ela é muito fraca. Ela não tem uma força nos músculos ainda para começar a andar. Na idade que ela está, ela já está falando? Não, ela não fala, não tem desenvolvimento algum. E você vai fazer esse bingo agora dia 15 para arrecadar fundos para o tratamento dela? Isso, o bingo está sendo realizado para custear pediatra, que eu preciso de um pediatra bom, que não dá para esperar pelo posto de saúde. Eu queria passar ela com o Dr. Mirgo, que é um dos pediatras mais capacitados que tem na cidade. Eu queria poder passar ela com um hematologista para ver o sangue dela, como é que está depois da cirurgia, comprar remédio, fazer mais pra frente talvez a fisioterapia pra ela. O quarto onde ela dorme tem um cheiro muito forte de mofo. Eu tenho que estar pintando o quarto, tenho que fazer uma manutenção na pintura. Então tudo isso vai me ajudar com os custos de agora. Ana Paula, qual será o local desse bingo? No restaurante Masterchef, no bairro Santa Terezinha, em frente à capela. A partir de que horas? A partir das 15 horas da tarde. E quem vier a participar, quais são os brindes que estarão disponíveis nesse bingo? Tem panela de pressão, cesta da Boticário, roupa masculina e feminina, tem calçado, brinquedo, cento de doce e salgado, pizza, 2 espetos corridos do restaurante Tony, tem muita, muita coisa, bastante variedade. E qual será o preço das cartelas? É R$10 a cartela unitária ou R$30 a cada 4 cartelas. Você está convidando toda a comunidade gasparense a comparecer? Sim, toda a comunidade, até no dia vai ter cachorro quente, vai ter venda de bebida, vai ser um evento assim, não só para minha filha, sabe? Eu queria que todos tomassem consciência que a doença existe, o problema está ali, só não deixar esquecido. Nós conversamos com a Ana Paula da Costa, mãe da pequena Isadora da Costa, que é portadora de cardiopatia congênita, que estará realizando no próximo dia 15 de junho, no restaurante Masterchef, no bairro Santa Terezinha, um bingo beneficente, a partir das 15 horas. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.